de estrelas vem do infinito, e um mando de luz repete o grito. Todas as cores e outras mais procriam flores astrais. O verme passeia. Passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua. Passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. Passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia na lua cheia. O verme passeia.